sossega, menino. Tô virado, já tem 3 dias. Tô bebendo o que jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. Foi a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Onde foi a despedida da balada dessa vida de solteiro? Eu sosseguei. Mudei a rota e os meus planos que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou fã perfeito. Quer curtir balada, já vem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Divide comigo os seus brigadeiros. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quanto você quiser. A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e os meus planos que eu tava procurando. Eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Quer curtir balada, já vem seu passeio. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Divide comigo os seus brigadeiros. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quanto você quiser. A partir de hoje eu sou um homem, uma só mulher. Oi! Eu sosseguei. Alô, Roberto Conceição. Venha, meu querido.